Hugh Marshall. Welcome to the realm of your imagination. And dark out the lamp. There's the lamp. What? Here. Wait. Aquele que te atormenta até o fim. Dessa vez não estou sozinho, trago muitos iguais a mim. Eu sou a conversão do pesadelo que você tinha. Eu tornei realidade, vim pra dar um fim na alegria. Ninguém vai rir enquanto eu estiver no comando. Serão mil anos de tortura e de tormento nos meus planos. Eu sou a criatura que fugiu do seu controle. Condenado que agora manda seu mestre pro açoite. A junção de todos os desejos do submundo. Agora domino seu mundo, dou vazão pro absurdo. Escute as vozes de fundo que agora te chamam. Elas aclamam por aquele que não se jogou na lama. E apenas acompanha o que acontece lá em cima. Que fez um árduo treinamento pra poder seguir a trilha. Os mortos, só que na sua história eu estou vivo. Acabo com a sua alma e não disparo nenhum tiro. A minha arma é minha palavra que jogo no beat nervoso. Resgato as almas que clamam no fundo do poço. Aquelas que foram pra longe e não sabiam voltar. Mas eu fui até lá somente pra resgatar. Agora formo um grande clã da qual você não esperava. Invadi seu território, dominei a sua casa. A sinfonia está tocando por todo canto, por onde passa. Mas não tem pra onde fugir, pois sua mente está contaminada. Escute o som das almas que te chamam. Se elas clamam, não adianta querer usar de artimanha. Conheço cada pensamento de quem é do conde. Encontro seu bem, aceite e se junte a nova onda. Você vai ouvir falar meu nome por onde passar. Quando deitar na sua cama e ninguém te escutar. Quando tentar acordar, a sensação vai ser horrenda. Então vai tomar conta, então se renda e aprenda. Não vai ter como fugir quando estiver certo. Por enquanto é só um aviso pra que você ande correto. Não faça nada que desagrade as almas famintas. Respeite o nosso espaço, não ande pela nossa trilha. Porque senão vai ser atropelado certamente. E não vou pedir socorro, você vai sofrer pra sempre. Não sou seu inimigo, mas te aviso, não bata de frente. O efeito é devastante pra quem é desobediente. Não obedece a nossa lei, vai cair de qualquer jeito. Um elemento suspeito que causa dano em qualquer sujeito. Bato de frente, comigo não trago remorso. Minha memória foi apagada e com certeza de propósito. Eu subo e desço a qualquer hora que eu preciso. Mas não sou igual você, porque eu nunca fui omisso. Alimento os meus desejos que surgem do fundo da alma. O treinamento que eu obtive, meu orgulho, a medalha. Sou capaz de expressar qualquer tipo de sentimento. Mais nobre ou mais horrendo, é assim que vou vivendo. Por isso não temo nada que possa me abalar. Muito tempo eu tive pra me preparar, agora vou lutar. Porra, o nome que levo comigo, da vitória ao castigo. Conheço cada milímetro. Eu tô aqui pra fazer merda e nem falar do que não vivo. Que se foda, eu sigo em frente, sempre servindo ao abismo. Escute o som das almas que te chamam.